origem de tudo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Porém, na terra não havia forma nem vida. Uma grande escuridão cobria o mar. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus então disse: Filho da puta, se joga no chão que o cheiro de sangue tá no ar. 380 Glock, 45 é hora de rezar. Seu crucifixo no pescoço ajuda bem pouco se respirar. Pá! Se pensar, ratatá, se piscar. É homem morto, a playboyzada de Mitsubishi, gravata terno. Não empina o nariz quando o céu vira inferno. Sim, é verdade, estamos começando mais um Não Ovo nessa bancada maravilhosa com Brian Rizzo. E aí, beleza? Beleza. Igor Seco. Fala, meu povo! Valeu, tem... Não, é porque eu tava tomando aqui uma cervejinha e eu não pude responder quando você me chamou. Teve um pequeno delay aí. E Luigi Rister! Olá, fiéis ouvintes, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, eu quero perguntar, eu acho que eu não entendi, eu não ouvi qual vai ser o tema. Não vai, não falei ainda. Não falou ainda, tá? Não falei. Eu não falei. Ninguém sabe, cara. Fica aí o meu olá. Toda semana é uma surpresa, meu amigo. A vida assim, né? A vida é feita de surpresas. Se não for num podcast que a gente tiver surpresa, onde a gente vai ter surpresa? Não é, porque eu vou te falar a real. Eu vou polêmica agora, hein? Polêmica. Eu escuto muito podcast, cara, que fica chato, porque fica tão roteirizado, às vezes, que daí não fica tão espontâneo, entendeu? O negócio fica muito roteirizado. Aqui, pelo menos, a gente tem esse negócio de ser espontâneo. É verdade que a gente pode falar merda a qualquer momento? Pode, mas... Sim, é verdade. Sim, é o que acontece. Mas, pelo menos, é uma merda espontânea, uma merda que você pode enxergar como se fossem amigos aí numa mesa de bar. E falando em mesa de bar, hã? É ou não é? É, hoje tá mais mesa de bar do que nunca. Tá mais mesa de bar do que nunca porque a gente implorou, eu diria. A gente pediu. A gente... Tá clamando desde o primeiro novo. Exatamente. Uma mesa de bar meio natalina, inclusive. Sim, hoje, e aconteceu. Né? A gente ficou pedindo aqui, pô, manda uma comidinha alguém, manda uma cervejinha aí na sexta-feira, que é quando a gente grava o podcast e tudo mais. E a Baden Baden mandou cerveja para todos. Porra, que coisa maravilhosa. Como é, cara, bom. Eu queria dar um beijo na boca da Baden Baden. Eu não vou dar um beijo na boca da Baden Baden, eu vou dar um beijo na cerveja da Baden Baden. Cerveja Baden Baden, olha aí. Mandaram aqui e não foi pouco, não. E o rótulo, hein? É muito bonito. Mandaram várias, cara. Quantas cervejas tem? Cara, várias. Umas 15, eu acho. E, velho, tem mais na geladeira, né? Todos os podcasts que a galera considera que são os melhores, eu já tô fazendo esse levantamento. Os que mais são elogiados, geralmente levemente alcoolizado. Tá tomando, então hoje provavelmente até o fim desse episódio vai ser bom. A gente vai, se já não tem tema, até o fim do episódio, o tema que não tem tema já vai vir outro tema. É, eu falei que a mesa de bar tava meio natalina e eu não expliquei por quê. Porque o rótulo da Baden Baden é de uma cerveja que eles lançaram agora. Christmas Beer. É uma cerveja de Natal, inclusive edição limitada. Ou seja, nós estamos em que mês? Nós estamos em novembro. Estamos em novembro e já estamos tomando uma cerveja de Natal. De Natal. Ou seja, somos privilegiados de poder apreciar aí uma cerveja que é, né? Olha, ela tá no futuro já. Essa cerveja aqui, né? Que é a Christmas Beer da Baden-Baden, que é toda dourada. E eu gostei atrás aqui, que vem os acompanhamentos perfeitos dela. Isso é muito bom. Dicas. Dicas de acompanhamento. Ela acompanha bem com peru, com panetone, frutas frescas e secas e pratos leves e suaves. Ou basicamente, seja, a cerveja é perfeita pro Natal. É tudo que tem Natal. Tudo que você come não acende Natal. Pronto. É, ela é perfeita pra aquele teu tio também que fica só perguntando nas moradinhas. Só faltou mesmo ser perfeita com picanha assada no... Carvão. É porque, cara, não, mas qualquer cerveja não, mas, não, provavelmente é, mas devia anotar ali pra pessoa saber. Não, aqui que eu sou do Sul, por exemplo, eu nunca comi peru. Eu também não. Também não? Comi peru. Churrasco. É mesmo, pessoal. A Camila uma vez passou o fim de ano lá em Saltarela, pensou que ia ter uma puta de uma ceia, com comidas, que é não sei o quê. Aí só tinha churrasco, maionese, farofa. E é regada a cerveja, né? Não, cerveja. É, eu vou confessar pra vocês. Tem uma galera no final do ano que gosta de tomar champanhe, blá, blá, blá. Meu negócio é cerveja, velho. Meu negócio é churrasco. Uma pergunta polêmica. Vocês gostam do panetone com frutas cristalizadas? Eu prefiro chocotone. Chocotone. Cara, eu gosto. Exatamente, isso é a polêmica. Eu adoro frutas cristalizadas. A internet, ela cria umas polêmicas, assim, que se você for no mundo real e falar sobre essas polêmicas, todo mundo come. As pessoas vão ficar te achando com cara de retardado. Tipo assim, Romero Brito. A internet definiu. A internet definiu que o Romero Brito é ruim. Aí a internet definiu que não pode gostar de uva passas. A internet ela tem umas regras que se você chega na padaria e fala assim pro bozo da padaria: ai, frutas secas. Onde já se viu comer isso? Onde já se viu? Mas você, onde já se viu essa uva passa aqui com embalagem do Romero Brito? É. Panetone do Romero Brito, olha aí. Esse panetone de uva passa com. Embalagem do Romero Brito. Vai lançar uma coleção é muito extremo, né? Ele podia lançar uma coleção de panetone com frutas secas e que vem um CD daquela que canta. Do Nando. Da Simone, que canta. Naldo. Então é Nalda. Simone. Só pra causar a maior rage da história da internet. O Naldo. Eu faria propaganda de graça, eu ia comprar vários. Só panetone com frutas cristalizadas, eu fiquei meio traumatizado. Depois que o Cid contou a história do amigo dele chamado Panetone. Agora, sempre que eu vou comer, eu lembro que é o Acarpo. Por que você foi lembrar disso? Aí eu fico, nossa, não posso comer isso. Não, e o Naldo provou que é o cara que mais caga pra internet, porque ele lançou um disco com a capa do Romero Brito. Com a cara dele de Romero Brito. Sensacional. É, o cara à frente do tempo, né? É. E assim como nós estamos à frente do tempo com a nossa Baden Baden aqui, então enfim. Christmas muito obrigado, pessoal da Baden Baden. Pode mandar mais, se quiser mandar toda semana aqui, a gente faz jabá, não tem problema nenhum. Gostei bastante. E vamos para o nosso tema. Vocês já fazem ideia do que é? Obviamente que não, né? Cara, obviamente que não, porque eu não falei. Então eu vocês chuto fazem ideia. Que é sobre Natal. Sobre Natal? Eu não, tá muito cedo. Eu chuto que é sobre panetone. Mas ó, rapidinho, fica a dica para Baden Baden. Como eu disse aqui, os melhores episódios sempre são aqueles que tem cerveja. Então, ó, olha só a associação Baden Baden, melhores episódios no ovo, ó, só uma dica. Mais aplausos para Baden Baden. Aê! Minha pergunta hoje é a seguinte, eu vou começar assim, perguntando pra vocês. Brian Rizzo, você já foi assaltado alguma vez? Véio? Nunca fui. Nunca foi assaltado? Não. Roubo. Eu moro em São Paulo já faz pouco, 2 anos, acho. Também não. Não fui assaltado nem ainda. Em São Paulo? Ainda não. É. Olha só, hein? Já foi assaltado, Igor? Eu fui assaltado. Várias vezes? Já uma perdeu vez. O cabaço já. Uma vez? Uma vez. Foi só pra perder o medo. E foi recente, né? Foi recente. Pelo que eu sei, foi recente. E o Luiz, já foi assaltado? Não, graças a Deus, nunca fui assaltado. Graças a Deus. E eu também nunca fui assaltado. Eu fico me perguntando aqui. Tem 4 pessoas que moram em São Paulo aqui. Só eu. Só uma foi assaltada? Quem que tem mais cara de tonto? Que porra aqui? É essa que passa no dado? Que estatística? Qual que é a estatística de assaltos em São Paulo? Não será sei, que é 1 a cada 4? Segundo da Atena, é 4 a cada segundo. Porque, né? Não, a questão é que tem muito assaltante? Tem muito anjo sem asa por aí querendo fazer reapropriação, que eles têm todo o direito de reapropriar. Tem todo o direito. Mas também a gente tem sorte de ter muita gente em São Paulo. Pois é. Então a concorrência pra ganhar um assalto é muito grande. Pra ser premiado. Ai, que medo de ser assaltado, mas tem outras 20 milhões de pessoas com medo, entendeu? Então, é verdade. É que São Paulo é uma enganação, sabe? Porque as pessoas, vou dar um exemplo, não sei se isso acontece. Isso acontece com a mãe da Júlia, deve acontecer com a sua mãe também. Quando vai ver alguma coisa de São Paulo, vê o quê? Vê o Datena. Aí acha que São Paulo é um caos 24 horas por dia. Exatamente. Com as pessoas se decapitando em todas as esquinas, assim. A minha mãe, quando eu disse que eu vinha pra São Paulo, né, que eu morava, né, e saí de lá pra vir trabalhar aqui. Aí no dia que eu saí de casa, aliás, não foi? Minha mãe me disse, filho, vem cá. Ela contou pra mim esses tempos atrás, que ela ajoelhou no chão e começou a chorar, gritado, de medo. Caralho, ela não queria, demonstrar, porque eu falei que eu ia, o brasileirinho, realizar o sonho, na cidade grande, ver prédio, andar de elevador, comer McDonald's, e ela não queria, né? Mãe é mãe, isso, por isso que eu gosto de mãe, né? Por isso que eu gosto da minha mãe, a dos seis eu não sei. Ela deixou pra sofrer calada. Ela falou que depois que eu saí de casa pra ir pra rodoviária, ela bateu o desespero nela, que ela ajoelhou e chorou de medo, que ela assistia só o Datena. É lógico, mas a referência é essa. Mas aí tem que parar de ver o Datena, senão a pessoa fica louca. Eu já falei pra ela, ela veio pra São Paulo, a gente foi andar, eu fui pegar na rodoviária, mas eu não posso falar, né, que ela tava igual eu quando você foi me buscar. Eu vou contar essa história, eu vou contar. Vou contar antes de você contar dela, então. Então o Luigi não pode falar nada da mãe dele, ter medo. Falar, eu tô te porque pensando. O Luigi, quando ele veio pra São Paulo, né, ele veio trabalhar aqui comigo, eu te combinou lá, falei, ó, eu vou na rodoviária te buscar, né, pra você não ficar com medo. Aí, beleza, daí ele foi na rodoviária. O que que eu fiz? Quando chegou o ônibus dele, eu me escondi. Eu fingi que eu não tinha ido. Eu me escondi, Já contei essa história? Acho que na no minha primeira vez, não. Eu já contei essa história. Agora eu comecei, vou contar de novo. E aí a gente se escondeu ali, o Luigi, ele colocou a mochila dele na frente, sabe? Com barriga de grávida. Grávido? Grávido de Taubaté. Porque ele tava com medo de ser assaltado na rodoviária. Oh. Tipo, não precisa, não é tanto assim também. Não pode andar com uma mochila igual as pessoas andam normalmente com ele mochila. Ele se disfarçou de grávida porque ninguém tem coragem de assaltar uma grávida. Minha mãe, ela não queria descer do ônibus. Ela ficou dentro do ônibus, o moço falou: ah, o ônibus vai continuar, né? Uma testa, não, dos... não, espera aí que meu filho tá chegando pra me buscar, não sei o que. Sair do ônibus. E aí eu ligando pra ela, mãe, eu liguei pra ela, falei: mãe, fica tranquila, não tem nada. Você acha que... O que você acha que vai acontecer? É porque a pessoa assiste o da Atena. Fica eu tinha essa impressão de São Paulo. Você assiste o da Atena, você acha assim: meu, eu vou abrir a janela de casa, vou tomar um tiro. Uma arma. Eu vou na padaria, o cara vai me dar um pãozinho e uma arma. Eu vou pagar a conta. É, ser assaltado aqui quando você vai pagar a conta em alguns lugares em São Paulo, mas tudo bem. Você vai, cara, você vai ser assaltado o tempo todo. Eu falei, mano, eu não tenho tanto dinheiro assim pra assalto, entendeu? Pois é. Mas é essa a impressão que dá. Pois é. Não exatamente. Que São Paulo seja um primor de cidade segura, né? Não. Não diz. Mas também não é esse Vietnã. Pá. E talvez o Vietnã também não seja como a gente talvez, acha. Exatamente. O da Atena do Vietnã nos passa assim. A galera do Vietnã fica puta lá. Imagina os caras do Vietnã ofendidos com o novo. Absurdo! E a segurança pública continua uma droga. Fazemos Copa um mês depois da Copa, velho. E o dinheiro que deve estar. O Romário diz que estão roubando pra caralho aí. Tem uma impressão que a galera de São Paulo tem. Que é, por exemplo, no Rio de Janeiro ser muito mais perigoso do que São Paulo. Eu tenho sempre. Eu nunca fui no Rio de Janeiro. Será que é mesmo? Nunca fui no Rio de Janeiro e eu. Eu tenho já fui. Ó, a primeira vez que eu fui no Rio de Janeiro foi com o Brog, né? Ele do Ana Maria Brog no YouTube. Ah, não tem eu bom, fui não. com ele de tem carro, a gente foi pra um evento lá, não lembro exatamente o quê. Ele é jiu-jiteiro, ele derruba o assaltante em segundos. Aí na volta. Um chaco de salsicha, a gente tava voltando de carro e aí tinha um congestionamento numa certa avenida, tinha um congestionamento lá de carro e tal, daí parou o carro. Eu peguei o celular, abri, e eu tava vendo na Globo.com falando que tava tendo um tiroteio no Rio de Janeiro. Eu falei, normal. Falei, isso acontece toda hora. Aí eu vi o nome da avenida lá, daí eu falei, ô, bro, que avenida que é essa que a gente tá? Aí falou o nome da avenida, não vou lembrar agora, mas era a mesma que tava tendo o tiroteio. E a gente tava no meio do tiroteio, cara, e eu não sabia. E daí a gente desligou o rádio, desligou tudo e começou a prestar atenção e só escutava os tiros de bala. Caralho. A gente tava no meio da parada. Demais. Aí deu tipo 5 minutos, o trânsito continuou normal. Segue, assim, vida que segue. Vida que segue. Assim. Quem tinha que morrer já morreu ali, já sei parou lá. De dar tiro. A galera tava meio... Eu acho que o foda do Rio de Janeiro é o seguinte, se o Waze mandar pra um caminho errado, você morre automaticamente. Porque você entra nos becos. Essa é uma das maiores preocupações de motoristas do Uber. Que eles sempre seguem o Waze e tal. E às vezes eu escuto, falando com o motorista, eles falam, esses dias eu fui levar uma mina lá e a gente passou no meio de uma biqueira e tal, a mina quase me infarta. Pois é, às vezes agora é perigoso. Isso em São Paulo, agora imagina no Rio, que você vai passar no meio da Rocinha em algum lugar. É perigoso. Às vezes não, tem lugares muito mais perigosos que o Rio de Janeiro, eu acho, aqui pelo Brasil. Tem, se eu não me engano, é Pernambuco, se eu não me engano, que é o estado mais violento do Brasil. Então tem lugares, às vezes a gente fica com a ideia de que São Paulo, Rio de Janeiro, meu Deus do céu, tiroteio, bababá, todo momento. Mas tem lugar que tem um risca-faca ali muito louco, né? É, mas você sabia que São Paulo e Rio de Janeiro hoje são as capitais menos violentas do Brasil, porque existe aquele cálculo de assassinatos a cada 100 mil habitantes. Por habitante. Como tem muita gente... São Paulo é a capital menos violenta, onde a criminalidade, os assassinatos mais vem caindo com o passar dos anos, Rio de Janeiro também. Só que o Brasa é demais, cara. Recentemente saiu uma lista aí das 50 cidades mais violentas do mundo. Então, nossa, quando você fala assim a palavra mundo, né, engloba ali Síria, né... Engloba ali. Israel. A Palestina, aquela regiãozinha ali que falta as cidades das onde o ISIS está passando. Que tem milícias lá que estão o tempo todo. Engloba a faixa de Gaza. Exatamente. Então, o que acontece? Imagina, o Brasil. Osasco. Das 26 capitais, 19 capitais brasileiras estão entre as mais violentas do mundo. Olha aí. Caralho, palmas pro Brasil. Palmas pro Brasa! Que maravilha. Campeão. É foda porque, de qualquer maneira, né, não é uma arma a cada... Não é uma arma a um flash, né? Mas, de qualquer maneira, é muito violento. Porra. Esse é fato. Isso aí não tem o quê. Viver no Brás é ter preparado pra qualquer coisa. Exato, você tem que estar preparado a qualquer momento. Inclusive pra assaltar alguém, se for preciso. Exato, inclusive pra assaltar alguém. Pra ser assaltado. Esse podcast é justamente por isso. É pra você que nunca foi assaltado, mas tem um medinho no coração. Uhum. Sabe que a qualquer momento você pode ser assaltado. É pra você que anda na rua, escuta um barulho e já olha pra trás. Eu sou assim. Uhum. Porque sabe que pode acontecer alguma coisa a qualquer momento. Eu sou muito entendeu? Ou é pra você que já foi assaltado e conhece as malícias de como tentar evitar o próximo assalto, porque você já tá ali calejado sobre o assunto. Ou também é pra você que é assaltante e roubou um iPhone nesse momento, uhum, e tá escutando o Não Ovo, que já tinha, né? Já tinha um dado play ali. E aí você acabou botando no ouvido e tá escutando Não Ovo, você que é um assaltante que tá com seu celular. E eu espero que se arrependa e devolva o celular para nosso. Eu espero que quando você for assaltar um de nós, você reconheça a nossa voz e não assalte. A voz? Fica difícil. E a segurança pública continua uma droga. Fazemos Copa um mês depois da Copa, velho. E o dinheiro que deve estar... O Romário diz que estão roubando pra caralho aí. Você me lembrou de uma... pode ser a primeira história de assalto aí que a gente conta aqui no Não Ovo, que é a história do nosso amigo Felipe Neto. Felipe Neto. Vocês lembram essa história? Sim, da camisa da Alemanha. Eu lembro. Felipe Neto, né? Um dos grandes youtubers da história do Brasil, quiçá do mundo. Sim. Empresário, carioca e tal. Uma vez ele contou ali no Twitter dele que ele estava andando pela rua. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Com a camisa da Alemanha. Sim. Eu não sei porquê, mas isso é um fato. É porque eu acho que era a época de Copa do Mundo, não era? Eu não sei, mas isso aí faz algo importante da história por algum motivo. Pra montar o cenário. Ele estava com a camisa oficial da Alemanha. Uh-huh. E aí um rapaz, um brasileirinho, um anjo sem asa, foi lá e tentou assaltar o Felipe Neto. Não usa essa palavra. Isso foi antes do 7x1. Uma reapropriação. Uma reapropriar o celular. Antes do 7x1, não era um antes cara revoltado com um alemão. Não. Não. Podia ser, né? O cara, porra, alemão filho da puta! Não, não era, não era. Ele chegou ele com o Schweinsteiger. Ele chegou e pá! Não faz sentido! Passa celular aí, meu irmão! O que o Felipe Neto falou? Porra, meu, tem uma coisa que eu não gosto, cara, bicho! Porra, vai tomar no cu! Tá andando na rua, bicho, porra! O cara veio assaltar a gente, caralho! Porra, cara, puta que pariu, porra! Vai tomar no cu, porra, caralho! Vai ser assaltado, porra! Meu Deus, foi isso que ele falou? Foi isso que ele disse. E aí, segundo... Foi parecido com isso. Segundo o Felipe Neto, o assaltante reconheceu ele... Ah, olha aí. Falou... Vamos fazer um desafio aqui! Falou, eu adoro seus vídeos, Felipe Neto. Pô, desculpa aí, não sei o quê, não sei se tirou uma selfie ou não. Eu também legal. Tenho um canal. E desistiu. Eu também tenho um canal. Imagina um cara, imagina um... Eu tenho um gameplay de assalto. O cara bota uma GoPro na cabeça pra fazer assalto. Eu que tenho esse canal de gameplay de assalto, queria entrar para Maker. Para Maker. O GTA da vida real, né? Imagina, imagina um ladrão, o Abrigo Felipe Neto, abrir o celular e dar like no vídeo dele. Ia ser da hora. Ser foda. Dá um RT aqui, o cara não briga. Dá o cara um RT aqui no meu vídeo. Para não te assaltar. Enfim, continua. Enfim, o Felipe Neto não foi assaltado. Ou seja, aqui nós podemos discutir também maneiras de você não ser assaltado. Uma delas é você ser o Felipe Neto. Boa. Não, e sorte dele. Sorte que o ladrão não era fã de Crepúsculo, senão ia dar uma treta. Porra, né? Sabe o que eu tava pensando? Se começar a realmente existir assaltantes de youtubers. Tipo, eles... Especializados em youtuber? Eles assaltam youtuber. Ele quer assaltar um youtuber. Porque ele quer algo de valor que só o youtuber pode dar pra ele. Relevância. É, relevância. Quer influência, like, quer um RT. Um desafio da pimenta. Ah, entendi. Entendeu? Então, na verdade, é um assalto onde ele vai roubar uma ajuda online. É, porque assim, se você prestar atenção hoje na YouTube esfera, né? Os youtubers, eles gostam muito de gravar um com o outro, né? É verdade, é verdade. Tem muita tag, tem vamos muita gravar coisa. Gravar tipo. E tal, não sei o que, grava lá. Sim. Grava, então. Vou gravar. Só que você pensa assim. Você pensa assim. E se o cara, coitado, ele não é grande o suficiente pra merecer, por exemplo, gravar um vídeo com o Júlio Cocielo do desafio da vassoura, entendeu? O desafio da vassoura. Mas ele quer gravar o desafio com o Júlio Cocielo. Mas não tem como. Mas ele tem só 600 inscritos. Mas ninguém dá bola pra e ele. E aí ele vai virar um assaltante de youtuber. Entendi. Porque ele vai botar uma arma na cabeça e falar, ai, mano, é o seguinte. Você vai gravar uma tag. Pinga limão no meu olho agora. Pinga limão no meu olho agora. Que depois eu vou pingar no teu. Quem chorar... A roleta russa. Aí ele vem com o cameraman dele, o assaltante e o cameraman dele. Dá pra fazer uma tag da roleta russa. Roleta russa, boa. Aí, a tag da roleta russa. Uma boa ideia, cara. Caramba, ia ser foda o assaltante youtuber. O Não Salvo mesmo, ele tem vários posts relacionados a assalto. Porque muitas vezes um assalto ele acaba sendo engraçado. Uhum. Né? Porque acontece, cara, o que mais acontece é de assaltante que atira na própria perna, né? Dá tiro, fica mancando durante o assalto. Vocês lembram um post do Não Salvo, por exemplo, que o nome dele era Mercadinho 3N. Jamais tente assaltar o Mercadinho 3N. Os dois caras de moto param na frente do Mercadinho 3N. Um desce, o outro fica esperando, que é o cara da fuga. Aí o cara só... Cara, dá 30 segundos, alguém arremessa o assaltante pela janela. Sim. Você lembra disso? Sim. E o cara voa do segundo andar da loja, assim. Destrói o vidro. O cara sai voando. Como ele é um anjo sem asas, se ele tivesse asas, já saia voando rumo ao céu. Se tivesse asa... Né? Não teria essa. Mas enfim, o Não Salvo ele está claramente associado com várias publicações sobre assalto. Claramente, né? Associado. Eu lembro daquele assaltante que parecia com o Mr. Champion. Lembro que tentou roubar uma moto uma vez. Como é que era isso aí? Ah, eu que lembro. Ele se parecia com... Com o Mr. Champion. Que é verdade, daí um policial interviu, né? Se o Mr. Champion vem me assaltar, eu deixo, cara. Deve ser legal ser assaltado pelo Mr. Champion. Eu ia falar assim, ó. Se você fizer um rap, eu te dou meu celular, dou minha carteira, dou até a senha do banco pra você sacar todo o dinheiro que eu tenho. Aí, foi assim, maneiro, né? E aí eu fiquei pensando aqui, tem um post Não Salvo que eu não consegui encontrar, inclusive, eu não lembro o nome, que era pra a gente ler ele bonitinho, porque eu acho que valia muito a pena. Que é o quê? É o preconceito com o assaltante. Às vezes as pessoas têm um preconceito. O cara já olha... O champinho ali vindo na mesma direção na rua, ele já acha que é um assaltante, já tem um preconceito com a pessoa. Pois é. Já atravessa de rua, né? Já dá aquele migué, já, enfim, já bota o celular na cueca, já tenta dar uma disfarçada. Então existe muito preconceito com certas pessoas achando que essa pessoa automaticamente é um assaltante. E eu não sei por quê. O cara tá com 38 também, que o cara vai te assaltar, pô. Não. Pode ser o 38 do Rambo e ele é um nostálgico dos anos 90. Pode ser. Tá andando 38 do brinquedinho, Rambo. Brinquedinho. Pode ser uma pegadinha. Pode ser uma pegadinha do canal bom, né, pode ser. Uma coisa assim que eu tenho certeza que a pessoa vai ser assaltada é quando o motoqueiro tá usando capacete rosa. Opa, aí é certeza absoluta. Cara, se o motoqueiro tá com uma moto preta, o cara, tô não sei o que, eu sou motoqueiro, mas tá usando capacete rosa porque ele já assaltou outra pessoa e pegou o capacete dela. Pode ser. Eu tinha um capacete rosa. Ah, assaltante. Agora eu lembrei. Assaltante. Mas você pode ver também que não tem assaltante muito gordo, por exemplo, porque o cara não consegue fugir. Né? Então, são biotipos que você não vê direito. Assaltante gordo. Se tiver gordo na rua, pode... Pode ser estelionatário e tudo mais, mas assaltante ele vai cometer outro tipo de crime. Vai, ele vai arrumar outro crime pra cometer. Você acha que um assaltante, que ele é uma minoria desfavorecida, ele merece ser julgado? Por exemplo, se um assaltante mudo, surdo mudo. Ah, mas não é minoria? Pô, mas daí, tipo, um assaltante surdo e mudo. Como você vai saber o que ele tá pedindo? Ah, existe? A gente já postou no Não Salvo, inclusive. Ele aponta a arma na sua cara e ele fala... Você entrega... Você vai dar o quê? Ele quer a sua carteira, seu celular. Aí você mostra o celular, é isso? Ele faz sim. Aí você dá. Aí você tem que... Mas é um assaltante cego, um assaltante... Assaltante cego, acho difícil, hein? Assaltante cego... assaltante mudo, acho bem de boa. Agora, um assaltante cego, acho complicado. Um assaltante cadeirante, por exemplo, só se for na ladeira. Porque daí ele te assalta e desce a ladeira já a mil, né? Daí não consegue te pegar. Ninguém consegue pegar. Mas assaltante muito gordo não tem, porque o cara não consegue fugir, né? Faz sentido. É verdade. E outro, assaltante muito gordo é aquele assaltante que se fode, que ele fica preso no buraco do ar-condicionado. Uma dica pra assaltante, cara, é assaltar sempre em dupla. Sim. Aí o que acontece? A sua dupla, você tem que levar um cara gordo. Certo. Porque daí você assalta a vítima, leva tudo que ela tem e sai correndo. O gordo provavelmente vai dar uma tropeçada e vai cair, e ele vai ficar pra trás, e ele vai ser preso, e você vai conseguir... Ah, e você entendi. Vai se... Nossa, mas que isso aqui, eu não tô entendendo essa brincadeira aí com o gordinho. Por que o gordinho tem que ser preso? Ele não consegue correr, cara. Por que o gordo, né, cara? Ele não consegue correr, velho. Não, mas não pode saltar de moto, de bicicleta. Pô, daí a moto fica pesada, também, não consegue fugir. Aí tem que ser preso, porque cara. O cara... você não corre, você quer. Se tem uma coisa que você não aguenta, você tem que assaltar. Deus o livre se você não assaltar alguém, mas você é gordo? Ai, meu Deus do céu, preciso dar uma assaltada hoje, que nossa senhora do céu, tô sendo muito oprimido. Pega uma moto então, né? Não precisa correr. Mas tem que ser uma moto potente, mas, né? Mas daí é muito mais difícil, porque você vai ter que roubar uma moto antes de poder assaltar alguém. É, porque se você já tem uma moto... É difícil, né, cara? É porque você não tá precisando assaltar também, né? Por exemplo, pra ele conseguir... Ou não, né? Se você já tem uma moto, você vira motoboy, você não vai virar assaltante. Não, mas é vira. Vagabundo vira qualquer coisa. Você tá diante do assaltante mais assaltante da história. E daí, pra ele ter uma arma pra assaltar alguém, ele assalta a arma de outro ladrão. É tipo, é um ladrão empreendedor. Passa a arma! Cara, eu também sou assaltante. O ladrão empreendedor, ele pega um empréstimo, compra uma moto, depois assalta um banco pra pagar o empréstimo. Entendi. Boa. É maneiro, e a segurança pública continua uma droga, fazemos Copa um mês depois da Copa, velho. E o dinheiro que deve estar... O Romário diz que estão roubando pra caralho aí. Meu pai, ele fica, tem uma história, ele não tá aqui hoje, meu pai, mas ele tem uma história que uma vez ele tava andando num túnel. Lá, que é um túnel que atravessava, ele foi fechado já, São Vicente e Santos. E aí, de madrugada, e aí ele começou a ver que tinha um cara vindo na direção dele, um cara suspeito. De madrugada, no túnel, escuro, só ele e meu pai. Aí o cara foi se aproximando e tal. Aí quando o cara chegou, falou, e aí? Aí meu pai falou, ele vai me assaltar, né? Aí meu pai falou assim pra ele, como é que tá os assaltos pelo lado de lá? Aí o cara falou, ah, tá bom, indo pro lado de lá. Aí meu pai falou, tá bom também, vai, valeu então. Isso aí, andaram. As confrarias dos assaltantes. Se cruzaram, foi um pra cada lado. Trocou o turno. Mudou. Trocou o turno, trocou o turno. Legal. É, se bem que é uma coisa boa, você pegar o assaltante de assalto, entendeu? Fazer algo que ele não tá esperando que você faça. Mas essa é a minha tática de fugir de assalto. Porque aqui no Brás, a gente é instruído a não reagir. Sim. Então o cara, antes dele ameaçar de te assaltar, você já tá entregando tudo. Sim. Porque aí o ladrão não vai reagir ao aí a tua reação. Certo é você fazer algo que vai causar a reação nele. Exatamente. Eu nunca fui assaltado, mas eu já fui tentativa de assalto, meu amigo. Ixi, várias. Sinal que as táticas não servem. Umas 10 aí. Por quê? Porque eu tenho cara de trouxa. Claramente. Se eu me vesse na rua de madrugada... Isso, cara de trouxa. Com certeza. Não, eu sei disso, sabe por quê? Eu tenho cara de trouxa, mas uma vez eu tava andando em Santos de madrugada, ia numa casa de uma namoradinha lá e tal, eu ia a pé, e aí já era de noite, na ponta da praia, e aí eu tô andando, quando você tá andando de madrugada, você tem que já ter algumas táticas em mente. Uma delas, o que que é? Botar o celular dentro da cueca, isso é o básico. Tá. Botou o celular dentro da cueca. Não é pior? Às vezes eu penso que se o ladrão for te assaltar e tu não tiver um celular... Ele pode ficar puto, porque tu não tem o celular. Não, tá, mas daí você não tem o celular, vai fazer o quê? Não tem. Aí tem que falar assim, eu já fui assaltado hoje. Não, o que acontece é o seguinte, se o cara chegar até a sua cueca pra roubar o seu celular, meu amigo, é porque ele já não quer o celular, já quer outra coisa. É verdade. Já quer teu cu. Podia ter um assaltante de... Então, teve uma vez que eu tava andando, e aí tinha um outro cara, eu tava numa calçada, tinha um outro cara numa outra calçada, na calçada oposta, e a gente tava meio que no mesmo ritmo, assim. Uhum. E aí veio um assaltante, e esse assaltante, ele tava no meio da rua. E aí ele começou a olhar pra um, olhou pra outro... Escolhendo a vítima. E eu percebi, eu falei, puta, esse cara vai assaltar um de nós dois. Vai assaltar o que tiver com mais cara de trouxa. Uhum. E pelo incrível que pareça, ele foi no outro cara, não foi em mim. E aí eu falei, não sou a pessoa com mais cara de trouxa no mundo. Ele assaltou o cara do lado mesmo. E eu corri pra um prédio, pedi pro cara ligar pra polícia, o porteiro. Ele falou, não, isso aí acontece toda hora. Que... E não ligou. Enfim. E aí o cara do outro lado foi assaltado. Mas assim, você tem que desenvolver táticas ao longo do tempo para não ser assaltado. Uma vez eu já não fui assaltado porque o cara queria levar o meu tênis. Veio roubar meu tênis, mandou eu tirar o tênis. E eu olhei o tênis dele e falei, pô, mas o teu tênis é melhor do que o meu, cara. E aí tu assaltou o cara. Aí ele falou assim, não, como? Não, tira o tênis. Eu falei, pô, meu teu tênis é melhor, você vai querer pegar meu tênis? Eu levantei a sola, tava com um buraco na sola. Eu falei, pô, meu tênis tá furado, cara. O teu tênis aí, bonitinho, novinho, você vai querer me assaltar. Aí ele deu risada, falou, ô, você é gente boa, hein, velho. Me cumprimentou e foi embora. Vamos fumar um baseado aqui, foda-se. Você vira brother do assaltante. Pô, brother, vou fumar um crack. Eu tenho uma história de um amigo meu, que uma vez ele foi assaltado numa praça, ele tava saindo de uma balada, e decidiu atravessar uma praça pra cortar caminho. Certo. Só que a praça era meio escura e tal, era de madrugada. E aí... A parábola da Chapeuzinho Vermelho aí fazendo... Exatamente. Mostrando. Só que aí o ladrão chegou de bicicleta pra assaltar ele. e anunciou o assalto e ele, no susto, deu uma porrada no ladrão e roubou a bicicleta. Ele assaltou um ladrão. Deu um soco e pegou a bicicleta. Ele assaltou um assaltante. Ele assaltou um assaltante, roubou a bicicleta do cara e usou a bicicleta por um bom tempo. E agora, e será que o assaltante ele vai na polícia reclamar da bicicleta? E aí, o que que acontece? Eu não sei. Aí você já pensou, ele vai na polícia, a polícia vai atrás de você, você fala, não, mas ele que tá me assaltando, pra explicar essa. É complicado. Mas enfim, você tem que fugir aí de algumas maneiras. Essa aí, essa maneira de você conversar com o ladrão, eu já desenvolvi e já usei várias vezes. Adiciona no WhatsApp. Não precisa ser íntimo também. Mas já teve uma vez que tava eu e a Ju no carro, acho que já contei aqui no podcast, não lembro, que botaram uma arma na nossa cabeça... E no carro ali, na divisa com Osasco, tá umas crianças lá, botaram a arma na cabeça, quatro crianças. Os anjinhos sem asa. Os anjinhos sem asa, botaram a arma lá, bababá, começaram a... Ah, passa aí, né? Eu abri o vidro na maior calma, a Ju já tremendo, pegando o celular dela pra entregar, eu falei, não vai entregar o celular não. Eu baixei o vidro, conversei com os moleques, falei, ô, pô, você vai me assaltar, cara? Eu moro aqui perto, cara, você vai querer me assaltar? Pô, assalta outro cara, assalta outro... É bom, às vezes, você fazer isso. Você jogar a responsabilidade pra outro. Entendi. Fala assim, pô, cara, eu tô na minha aqui. Vai assaltar um playboy. Tanta aí. Gente pra assaltar. É, vai assaltar outro cara, entendeu? Você joga outra, dá um migué. Ó, você vai se dar bem em outra oportunidade. Sim. Joguei essa e os caras desistiram de me assaltar, foram embora. E eram crianças, literalmente? Eram crianças, uns 12 anos, cara, sem zoeira. Eu acho que outra tática boa é você partir pra aquele negocinho que toca no fundo de todo mundo, que é a religião. Que é a fé. Opa! No Não Salvo, inclusive, né? Já que o Não Salvo é como é que você usou a palavra muito boa. Associado a assalto. Associado a assalto. É o blog do assaltante moderno. O molequinho que ele tava em cima da moto e tal, ele conta uma bela história cristã. Você que ouviu o nosso teoria sobre como é o céu, que acabou virando uma esculacha. Enfim, tem as histórias, belas histórias cristãs, e essa é uma delas que aconteceu de verdade, porque as pessoas duvidam, né? E aí o moleque falou que ele tava em cima da moto, chegou o cara, basta, desce da moto! Aí ele falou pro assaltante, mas você é lindo. Aí o cara, como assim? Que porra é essa? Você é lindo, Jesus tá me falando que você é lindo. Aí o cara, que? Toma no cu com Jesus, desce da moto. Não, eu vou descer. Abraão. Eu falei, que porra, que Abraão? Eu não sou Abraão, não. Meu nome é Robson. É, meu nome é Robson. Não, mas você é Abraão, porque eu sou Isaac e você vai me sacrificar. Aqui na Abraão, aquela história. Sim, parece sketch de Porta dos Fundos. Isso. A sacrificar, e aí chegou o cordeirinho lá. E aí ele falou assim, que porra, Abraão, o que você tá falando? Eu sou Isaac, você vai me sacrificar. Se você for me sacrificar, eu vou ser sacrificado por Deus. E aí ele, Abraão, tocou no coração de Abraão. O assaltante. E o assaltante chorou. Foi embora e deixou a moto. Eu falei, caralho, que genial isso, velho. Chorou. Você começa a encher o saco do cara com o negócio de Bíblia. O cara, de repente, o cara cai. Se o cara for cai. Um satanista também, você tá fudido, né? Porque daí... Ah, não, daí ele te mata duas vezes. Te mata agora, te mata no inferno depois. O cara fica puto. Eu vou me fingir de gótico. Vou começar a falar assim, podem me assaltar, não tenho razões pra viver. Depressivo, né? A minha vida é mergulhada em trevas, a escuridão é meu sobrenome. Leve tudo, leve minha alma. É meu sobrenome. Leve tudo que você possa levar de mim, aproveite e leve minha fábrica, começa a chorar. Te levo na farmácia, compro um tarja preta, tá tudo bem. Né? Sabe uma tática boa pra você fugir de assalto que eu uso? Essa eu acho que é a mais simples e que as pessoas devem mais usar. É uma das que mais uso. Quando você vê que tem alguém suspeito chegando, vindo na sua direção, né? Você já... O que você faz? Você começa a dar tchau pra um prédio. Isso, e essa é boa. Já usou essa? Essa é muito boa. Você dá tchau pro prédio. Eu não sei. Ô, começa a gritar. Ô, já tô chegando aí. Dá um tchau pro prédio. Porque o cara, ele fica desorientado. Ele vai te... Porque ele já tá, né? Já, ele na cabeça do assaltante, ele tá, não, eu vou fazer isso. Ninguém vai ver. Eu vou ali, ninguém tá vendo, blá, blá, blá. Quando você já gritou, você já deu um baque já na situação. Já, o cara já não, já, né, perdeu o roteiro dele, já não sabe o que fazer. Aí ele começa a imaginar, não, peraí, tem alguém me vendo. Então já não. Então o cara já não fica desnorteado. Essa tática de dar tchauzinho pra um prédio é supimpa. Sempre supimpa. Funciona. Funciona porque o cara não sabe quem é teu amigo. Eu já usei essa, mas eu não sabia se assim, aquela coisa, né? Não sabia se eu ia ser assaltado. Eu tava sozinho na rua. Não, mas é assim. É aquela coisa do cara vir caminhando na tua direção de cabeça baixa. Não, você tem que ter noção que é um momento de desespero. E aí eu peguei e comecei a gritar. Ô, fulano, pera aí, já tô chegando. Boa. E dando com a mão assim como se eu estivesse acenando pra um carro. E aí eu dei um pique. Só que eu não sei também se o cara tá assaltando, mas... Não, mas na dúvida, é melhor você fazer isso. É melhor fazer, não vai perder nada mesmo. Imaginário, não vai perder nada. É, né? Não vai perder melhor do que perder. Dizer, você pode perder um iPhone, um celular. Não, aí, não vai perder nada de tentar fazer isso. Ah, né? Sim, é. Se você não fizer isso, você pode perder. É melhor, ué. Por que mas não? Tem várias. Eu acho, por exemplo, a gente falou aqui do Isaac ali, né? Que virou Isaac, o Saldo virou Abrão. Mas fingir, por exemplo, você tá respirando um descarrego. Descarrego. Pode ser uma boa. Pode ser. O cara vai te assaltar. Foda-se o assaltante for pastor, daí fudeu. Aí ele rouba o espírito. Ele rouba o espírito também. Mas se você fizer isso, cara, você tá facilitando a vida dele, porque ele não vai precisar te abordar. Eu tenho medo dessas coisas. Eu tenho medo. Sessão de descarrego, cara. Você começa a fingir que tá com capeta no corpo. Você já assistiu sessão de descarrego? Eu acho que é. Cara, é assustador. Por isso que eu acho que é mais perigoso, porque se ele tá. Se eu tô armado e um cara invoca o espírito do mal na minha frente, eu não me responsabilizo pelo estilo que eu vou dar. Se você matar o cara que tá com capeta, o capeta pode sair do cara. É, o cara pode pensar. Mas enfim, na hora do desespero pode ser uma tática. O assaltante não sabe nem multiplicar por dois, ele vai saber que o capeta vai sair dele, vai ir pra... Outra tática que é, de repente, fingir um ataque epilético, não sei. Apesar que fica mais fácil pro cara assaltar. É, essa também é uma das que eu mais uso. Acho que é a que eu mais uso. Essa pra mulher não dá, mas pra homem dá. O que que é? Quando eu vou sair de madrugada, não importa a temperatura, não importa pra onde eu tô indo, eu sei que vou ter que andar um certo trajeto de noite, de madrugada, sozinho, e não tem amparo nenhum. O que que eu faço? Eu tiro a camisa. Essa funciona. Eu tiro a camisa, porque assaltante não assalta alguém sem camisa. Porque ele olha o cara sem camisa... Ele já não sabe, ele não sabe se o cara é bêbado, se o cara é doido, se o cara também é assaltante. Por que o cara tá sem camisa, entendeu? Já dá um negócio, já dá um revertério na cabeça do cara. Então andar sem camisa de madrugada já é uma boa. Sem contar que as pessoas começam a achar que você é um assaltante. Uhum. Então ninguém chega perto ninguém de você. Ninguém assalta o assaltante. Ninguém assalta o assaltante, claro que não. Uma dica parecida com essa é chupar os dentes. Chupar os dentes? Chupar os dentes. Os dentes? Você tá andando na rua, aí você vê o cara meio suspeito e tal, você começa a fazer tipo... Que horrível! Que porra é essa? Porque, sabe quem faz isso? É viciado em crack que faz isso. Ah, porque entendi. A boca fica seca. Igor, que coisa é, tem que ser muito específico, o cara. Você tem que fazer e apostar que o assaltante vai saber como. Não, mas se, como que o viciado é noiado. De crack faz? É noiado, cara. Não, eu o cara é noiado. Eu acho que mais fácil. A gente já testou fazer isso na rua e atravessaram a rua pra não passar pela gente. Talvez deve ter achado que você era um louco. Só que não. Ou achou que você tem cara de que tem que fumar crack. Eu tenho 2 metros de altura fazendo assim. É, mas é que é foda também. Eu com 100 quilos fazendo isso aí, o cara não vai achar que eu fumo crack. Vai achar que eu acabei de comer alguma coisa. Comer um lanche. Vai achar que eu tô com alguma coisa no dente. Ele está palitando. É foda. Eu ainda acho mais só tirar a camisa. Outra pra você fingir que é macho. O que você faz? Você cospe no chão. Dá uma cuspida no chão, porque parece que você tá muito à vontade naquela situação. Então. Tira a camisa e cospe no chão. Mulher não pode fazer isso, né? Porque, infelizmente, a sociedade machista. E a segurança pública continua uma droga. Fazemos Copa um mês depois da Copa, velho. E o dinheiro que deve estar... O Romário diz que estão roubando pra caralho aí. Outra tática que eu uso bastante também, pra vocês verem que eu já fui tentativa de assalto uma vez por dia, praticamente. Eu tô já é a terceira. Já falei umas 5 aqui. Outra que eu uso bastante é o seguinte. Quando o suspeito tá do outro lado da calçada. Você tá numa calçada, tem a rua e o cara tá do outro lado. E aí, por exemplo, de madrugada, só tem 2 pessoas, uma vindo de um lado, outra vindo do outro, e o cara atravessa pra sua calçada, alguma coisa tem. Você vai se ferrar. O que eu faço? Qual que é a minha tática? Eu vou em direção a ele. Ele vem na minha direção, eu cruzo na direção dele. Então a gente se encontra no meio da rua. Viu no duelo. A gente se encontra no meio da rua, entendeu? Uhum. Tá, a ideia... O cara tá vindo, você encontra ele no meio da rua. Daí ele não vai te assaltar no meio da rua. Entendi. Porque é perigoso, ele pode ser atropelado. Ou então, ele pode achar que você tá querendo assaltar ele. Ou pode achar. Porque... Dá uma confusão. A ideia é confundir o cara. Mas é você já parou pra pensar que você tá revelando aqui vários truques e se realmente os assaltantes forem ouvindo? É eles vão ver, aquele cara que tá sem camisa, tá chegando a assaltar ele. Ah, é possível, mas a gente tem que arriscar, né? Eu acredito que a maioria dos ouvintes são pessoas do bem. São pessoas do bem, então eu tô tentando ajudar e alertar essas pessoas do bem, não as pessoas do mal aí. Eu agora, se falando em pessoas do bem, ser assaltada, eu lembrei de uma vez que, não eu, mas os amigos meus do Zatissadinho, lá em Curitiba, eles estavam num ponto assim, estavam 2 brothers, um com a namorada e o outro do lado, sentado num banco assim. E aí chegou o cara pra assaltar. Algum maluco chegou, botou a arma assim e falou, ó, passa aí. Aí o meu brother com a namorada dele passaram as coisas. É. E o que tava, o terceiro, o cara não falou nada. Aí o assaltante pegou as coisas dele e tava saindo. O cara falou, e esse aqui, você não vai assaltar, não? Aí o assaltante olhou, deu uma risada, pô, que brother você, não sei o quê. O assaltante foi embora mesmo, não assaltou. Caralho, cara, que filho de uma puta. Que viado, eu lembrei dessa história agora, pá. Caralho, que filho de uma puta. O cara é o assistente de ladrão. Não, é que eu acho que o cara ficou tão nervoso na hora. Falou, mas esse aqui você não vai assaltar, não? Você não vai assaltar, não? O assaltante que olhou pra ele, pegou e saiu. Aí o cara falou, você tá maluco, velho? Ele falou, cara, desculpa, eu não tava pensando em nada. Só falou uma coisa que assistente de ladrão. Nossa, cara. Eu perdi os dentes se fosse comigo. Não, mas você pensa bem, se o bandido tá chegando num ponto de ônibus, tem várias pessoas, como é que ele faz um... Quem ele define? Quem ele define? O cara, mais, o cara mais bobo mesmo? É, por exemplo, se o cara é bombado na academia, acho que é mais perigoso ele tentar assaltar esse cara. Né? Sim, porque o cara é maromba, de repente ele vai revidar. Se o cara é oriental, não assalte um oriental. Melhor não. Não. Jamais assalte um oriental. Ele tem reflexos rápidos. Que... Não, mas isso é uma realidade mesmo. Um amigo meu, o tio dele, ele falou que o tio dele, ele tinha... Como é que eu vou explicar? Aqueles... Sabe, desmanche de carro? Sim. Então ele assaltava a galera pra pegar o carro e levava no desmanche. Ele só descobriu isso depois, né? Ele era pequeno, ele frequentava o desmanche e não sabia. Né? Ele ia lá na casa do tio, não sabia que o tio dele era assaltante. Ele só descobriu anos depois quando o tio dele foi preso. E aí que ele foi descobrir. Mas enfim, e uma das coisas que o tio dele falou pra ele é jamais assalte um japonês. Jamais assalte um oriental. Porque, cara, o oriental, você não sabe o que ele vai fazer. Você não sabe se ele vai revidar, se ele vai, que meu pai falou, vai vir com Kung Fu. Pode ser o Jaspion, né? Cara, você não sabe. O oriental, ele é imprevisível. Então é melhor você não assaltar. Tá. Então, tem um código, né? Existem vários códigos entre bandidos. Um deles aí é tomar cuidado com o japonês, cara. Que você não sabe o que então o cara vai fazer. Então a Liberdade deve ser o bairro mais seguro de São Paulo. Eu acho que todos não, porque é comandado pela Yakuza e os bandidos são os, pô, agora você os falou orientais. Que uma lei, eu queria saber quais são as regras. Ah, não, o bandido tem vários códigos entre eles, né? Bandido tem toda uma conduta, não só de linguagem, como de, por exemplo, tatuagem de bandidos. Sabe? Tá ligado isso? Tô ligado, tem isso. Por exemplo, tem. Se o cara tatuar um palhaço. Palhaço, se eu não me engano, é matador de policial, né? Se o cara tatuar o Coringa do Batman, for bazingueiro, tá na rua, vem a polícia ver. Ah, não, mas aí você explica o policial. Cara, mas você sabe quando é uma tatuagem de cadeia, quando é uma tatuagem aqui no Maricá. Tatuagem de cadeia é uma tatuagem de rena que deu certo, imagina, tá ligado? Imagina a polícia descendo porrete na molecada lá na Comic Con Expo. Ah, matador de polícia? Não, eu só mato o Batman! Então... Que lixo. Então tem muita coisa desse tipo. Tem código de tatuagem, o palhaço lá que mata bandido. E os tatuadores sabem desse código? Deve saber. É bom saber, né? Mas esses caras, eles não se tatuam em tatuador, cara. Eles se tatuam na cadeia. Ah, é verdade. Mas provavelmente com um tatuador que foi preso. Ou o tatuador que foi preso, pode ser não, também. Porque a minha preocupação é alguém desavisado chegar querendo fazer uma tatuagem que tá no código dos ladrões. Sem saber. E o tatuador fazer. E o cara não sabia. Aí a polícia vê ele na rua. Só de zoeira. Acho que tem aranha também, significa alguma coisa. Coração, nossa, acho que senhora, é... tem outra coisa também. Tem, cara, tem aquela... Tem... Ah, enfim, tem um monte... tem um monte de tatuagem. A gente não é bandido aqui pra saber todas as tatuagens. Sabe toda, mas com certeza alguém que tá ouvindo sabe. Ou que é policial, ou que é bandido. Ou que é bandido. Ou que é tatuador. Algum policial podia mandar lá. Manda uma mensagem pra nós aí. Não ouvo quais são as tatuagens proibidas. É, eu fiquei curioso. Tatuagens fora da lei. Fiquei curioso, mas enfim, tem toda uma né, como é que se fala? Código. Um código. Até dentro da prisão existem códigos e leis específicas dentro da prisão. Por isso que é perigoso você ser preso. Não pelo fato de você ser preso, porque você sabe que não vai funcionar e daqui a 2 meses você vai sair. É. Mas... Você vai passar 2 meses. Mas você vai passar 2 meses na lei de outras pessoas. E essas leis incluem comer o cu do outro, entendeu? É, nas leis de pessoas fora da lei. Exatamente. Que o cara faz picadinho de você pra servir pro resto da cadeia. Então, assim, existem leis que se você fez alguma coisa, estuprador, matador de criança, não sei o quê, entrou na cadeia, meu amigo, ixi, já era. Prepara o cu que vem uma vassoura. Seja bem-vindo, vai estar um prazer, galera. Você tem aí um karma que você vai ter que enfrentar. Já leva azeite que senão vai entrar seco. É, o negócio é perigoso. Enfim, existem várias leis aí internas de assaltantes. Se vocês fossem um assaltante, vocês teriam um alvo específico? Já pensaram nisso? Caralho, se eu fosse um assaltante... Porque eu não assaltaria idosas. Não assaltaria idosas. Idosas e idosos, no caso. Mas por quê? A terceira idade. Porque idoso também não tem mais nada a perder, cara. Já chegou lá no, nos 70 anos dele, já viveu o que tinha pra viver. Ele não vai ter medo de viagem. Não vai largar a bolsa. É, ele não vai ter... Ah, já tô morrendo aqui mesmo. É, exatamente, cara. Ele cria a coragem da velhice. A coragem do ancião, eu gosto de chamar de coragem do ancião. Certo, que ele agarra a bolsa como se fosse o poodle. É, e aquele tempo que você tá ali lutando pra pegar a bolsa e tal, passa a viatura da polícia e se fode. Ah, eu se eu fosse assaltante, eu ia acreditar no meu potencial, cara. Eu ia fazer uns roubos muito loucos, assim, tipo, assaltar banco. Eu ia acreditar no... Fazer uns assaltos de... É, tipo, cinematográfico, assim, porque eu queria ter o Natena narrando meu assalto. Entendi. Olha lá, virou à esquerda com a moto. E tá indo, tá? Fuga de cobertura fuga americana. É, e eu ia escolher, eu ia pegar assim, qual que é o horário que passa da Atena? 4 horas da tarde? Das 4 até aí, assim, beleza. Eu ia fazer uns assaltos cinematográficos, ia chamar um Big Brother e tal, falar, o negócio é o seguinte, vamos fazer um teatro aqui da Atena e tal. E se a polícia chegar, eu vou falar com o cara, falar com o Datena. Ah, boa. Quero falar com o Datena, é Datena! Ao vivo. Teve aquele... Tira o Datena, o Big Brother do assaltante, porque, cara... É mais ou menos isso. Teve aquele caso, qual que era? Eu não lembro o nome da menina lá, que acho que ela morreu até, que o cara tirou nela no final das contas. Que o sequestrador, ele ficou falando com a Sônia Abrão. Caralho, que absurdo aí. Vocês lembram disso? Eu lembro, cara. Eu não lembro. O cara ficou conversando... Faz um tempo já. Eu não lembro o nome da menina agora, qual ficou o nome do caso e tal. Mas o cara ficou ao vivo conversando com a Sônia Abrão, velho. O que você quer fazer? Você precisa de alguém aí pra intermediar? A gente tem a nossa repórter, a Cíntia Lima. É uma mulher, não é? Tá aí acompanhando desde as primeiras horas tudo isso. Então, de primeiro momento... Ah. Eu vou tentar ganhar tranquilidade, tentar fazer da melhor maneira possível, ficar calmo pra no melhor momento, na melhor hora eu liberar ela. Tá certo, eu achei... Agora eu vou desligar o telefone porque... Você não quer me deixar só falar mais um pouquinho com a Eloá, só pra ela mandar mais um recado pros pais dela, pra ela poder acalmar eles aqui do lado de fora? Deixa isso, vai. Um minutinho, tá bom. Fala, Eloá. Eloá? Caiu de novo, a gente vai ligar de novo, vamos ver se a gente consegue falar com a Eloá. E a Sônia Abrão transmitindo, né? A Sônia Abrão, ai, não faz isso não, pá. Faz isso não, moço. Eu vou fazer, mas não faz isso não, é feio. Ô, caralho, esse é o Brasa, desgraçado. Que merda, né, cara? O tal do Brasa é demais. Mas o Datena, eu queria ter uma fuga narrada pelo Datena. Imagina você lá, Marginal Pinheiros, porra, cheio de viatura, e o Datena lá... Quase bateu. Desse jeito não dá mais, quase bateu. E a segurança pública continuar uma droga. Fazemos Copa um mês depois da Copa, velho. E o dinheiro que deve estar... O Romário diz que estão roubando pra caralho aí. Sabe uma coisa que acontece muito comigo, direto, assim? Eu entro, por exemplo, num banco pra pagar uma conta... A primeira coisa que eu penso é, como é que eu assaltaria esse banco? Legal. Vocês não pensam isso? É um bom pensamento. Vocês ficam, né? Acho que todo mundo entra e fala assim, não, se eu fosse assaltante, eu ia fazer assim, a câmera tá ali, eu ia fazer isso, eu ia matar esse segurança aqui. O cara fica planejando um assalto. Um assalto. Vocês já viram aquele... Tinha um vídeo antigamente de um celular que ele disparava balas de 9mm. O celular disparava? Era um celular de espião, assim. Você apertava um, dois... Aplicativo? Não. Aplicativo de arma. Eu achei que era um aplicativo que fazia um barulho. É, eu achei que era um barulho também. Era aquele tipo tijolar, assim, certo, tá ligado? E você apertava a tecla e ia dando tiro. O um atirava uma bala, o dois atirava outra bala. Você tá brincando. E aquilo... Que filme que você viu isso? No YouTube, cara. Você procura. Sabe mesmo? Lugar, sabe um lugar chamado internet? Você vai lá e... Continua. Então, você... Imagina se tem um celular desse, você coloca no... Na portinha do banco pra ali, passar. Pra passar o celular, e entra com um celular desse no banco. Tranquilo. Mas eu acho que você não precisa nem se esforçar tanto assim. Se você botar uma arma ali, acho que os caras nem olham. Você bota a arma, passa a roleta, pega a arma do outro lado e assalta o banco. Acho que os caras não olham aquela porra daquela porta. Porque os caras botam guarda-chuva, botam óculos, botam um monte de coisa. Acho que ninguém olha aquela porra lá. Guarda-chuva eu nunca vi naquilo lá. É, não cabe também. Eu inventei agora. Oh, mas esse celular assaltante de James Bond é interessante, cara. É uma boa ideia. Ou até se não mesmo... tiver sinal, ele não atira? Como é que é? Tem que ter sinal. Tem que ter sinal. Tem que botar crédito. Não, ou até mesmo você reagir a um assalto, tá ligado? O cara perde seu celular e você dá aquele celular assim, dá 4 tiros nele e vai embora. Sabe uma coisa que eu falei uma vez, que eu acredito? É verdade. A Apple, a Samsung e tal, devia fazer um dispositivo assim de... Explodir o celular. Autodestruição. Tipo assim, por exemplo, o cara veio te assalto, você entrega o celular de boa. Certo. Ah, pera aí. Aí você vai, liga na Apple, mas vai ter todos os protocolos de segurança. Você vai ter, sim, pra ter certeza que você... Aí ela vai dar, ó, deseja explodir? Você fala assim, explode essa porra. Aí, bau, tipo, explosão pra arrancar a perna do cara que tá no bolso dele. Puta que pariu. Isso não é uma boa? E se o cara já repassou o celular pra outro? Um azar, você tá comprando produto roubado, você tem que morrer mas também. Mas se o cara... Nossa, às vezes o cara não sabe, o cara não sabe que é roubado. O cara tá comprando um iPhone por 200 conto, não sabe que é roubado? Não, vou contar uma história aqui rapidamente. Uma vez tava eu e a Ju no Pão de Açúcar. Você lembra dessa história? Eu lembro. A gente tava no Pão de Açúcar. E aí a Ju botou o celular dentro do casaco. E aí, cara, veio uma família. Era uma família. Tinha pai, tinha mãe, tinha filha. Uma família. Uma família assaltante. Da pesada. Uma família da pesada. E aí, o cara era um senhor de idade meio árabe, assim, tinha um bigode. Sabe, ele parecia muito aquele árabe da escolinha do professor Raimundo. Era um gordinho meio com bigodinho e tal. Não vou lembrar o nome dele. Eu sei. Fazemos qualquer negócio. Fazemos qualquer negócio. Lembra? Ele fala, tinha esse bordão. Fazemos qualquer negócio, alguma coisa assim. Enfim, aí tinha esse... Em todo o corredor do Pão de Açúcar que a gente tava, essa família tava junto. Sempre um membro ou a família toda? A família toda. De mãozinha? Né, mais ou menos, estavam sempre... E eu comecei a... Não sei porquê, eu comecei a ficar desconfiado. Eu falei, caralho, esses caras estão toda hora aqui. A gente tá num corredor, eles também estão. Comecei a prestar atenção, por acaso. E aí eu lembro que eu fui pegar um leite uma hora e o velho começou a esbarrar comigo tentando pegar o mesmo leite. E eu fiquei olhando pra cara dele e falei, que cara retardado, pô. Olha a prateleira, quanto leite tem aqui. E o cara vai querer pegar justamente a caixa que eu quero. Aí eu fiquei parado, assim, olhando, encarando ele. E ele me encarando. E ficou uma situação meio esquisita. Só que depois que eu fui perceber, o celular da Ju sumiu, do casaco, sumiu, a gente ficou procurando, será que caiu, o que aconteceu e tal. E aí eu me toquei, eu falei, caralho, peraí, esse cara, ele tava me distraindo pra, ou a mulher ou a filha, roubar o celular da Ju. O cara te encoxou na fila. Exato. Do leite. Exato, que família unida. Resumindo a história, era uma... Beleza. Família... Que era específica, especializada em roubar celular, em furtar celular. Olha, então aí, eles ficavam se trombando com a galera e tal, e roubavam. Aqueles caras eram profissional, trombadinha profissional em família. E aí, enfim, a Ju ficou sem celular. Passou tipo 3, 4 meses, não sei. Eu recebi uma ligação no meu telefone. E aí o cara falou assim, ô, você perdeu um iPhone branco? Eu falei, não perdi. Aí eu lembrei do telefone da Ju, não sei, eu já tava desligando. Eu falei, não, peraí. É, iPhone branco, você viu algum nome, alguma coisa aí? Toma uma maçãzinha atrás? Ele é Juliana. Tem uma maçãzinha. Falei, Juliana. Falei, pô, é da minha namorada, ela foi assaltada, foi roubada, tal. Que negócio, enfim, a gente foi encontrar com o cara era um professor. Ele falou que ele teve o celular dele roubado. E aí um amigo dele ofereceu um celular pra ele com um preço camarada. E aí falou, pô, meu celular foi roubado, vou comprar um celular aqui. E aí quando ele abriu o celular, tinha uma mensagem minha... Falando, ó, esse celular foi roubado, bababá, bababá. E aí ele ficou com sentido. Cara, que brasileirinho. Ficou bonito. Com o coração tocado. Você e devolveu. Não vou lembrar. A Ju agradeceu ele muito, assim, na internet. Mas, e enfim, aí, o cara devolveu o telefone, não cobrou nada da gente. Aí, ó, da Tena chupa também, não tem só bandido. É, ele devolveu o celular na brodagem. Aí você explodia a cabeça. É isso que eu tô falando. Se o Luiz tivesse explodido, ia explodir a perna de um professor. Ah, coitado. Mas ia ser um mártir, não. O negócio ia ser um negócio mó bom. Pensa bem, beleza, perdeu uma perna, dá aula de cadeira de roda, mas cara, imagina quanto bandido ia se fuder, entendeu? Eu acho que por um bem maior, vale perder nesse caminho algumas pernas inocentes. E se a gente tivesse um plano mais simples, e se ao invés de explodir o celular, ele simplesmente ficasse tirando fotos aleatórias com a câmera frontal? Ah, e daí isso você existe, pega... eu tenho esse aplicativo no meu celular. Então, um aplicativo. É. Mas às vezes você não precisa de um aplicativo, às vezes ele simplesmente faz isso... Entendi. Direto, sem o cara perceber que é um aplicativo. Não quero fazer book do assaltante, quero que ele morra. Eu acho que podia explodir. Ou então, o celular podia ter a tecnologia do martelo do Thor. Tipo, quando você aperta um botão, ele fica tão pesado que você não consegue levantar ele. Só quem tem... Tem uma magnitude muito foda, ele gruda em algum lugar. Só quem tem a digital correspondente com aquele celular. Vai destravar o celular, entendeu? E aí o celular... Aí a pessoa te assalta e arranca o seu dedão também. Pronto, resolveu o dedão. Não, mas o da Apple, por exemplo, a digital só funciona, ela tem um reconhecimento, não é só da digital. Se você tirar o seu dedo e tentar desbloquear, ele não desbloqueia. Como é que você sabe disso? Porque é assim. Alguém já testou. Porque já perguntou. Foi a primeira coisa que perguntaram pra Apple. Se o cara... É mesmo? Perguntaram pra Apple, mas tipo, 2 semanas depois, um cara fez um dedão de silicone e desbloqueou o iPhone. É, passou a pata do gato no aí, telefone e desbloqueou. Mas enfim, não era um dedo... E aí aquele funcionário corpo, né? O funcionário que a Apple contratou pra tirar o dedo e fazer esse teste ficou chateado pra caralho. Não, mas não é assim, porque não é só... Bom, se tiver algum nerd aí de tecnologia tecnologia, eles podem até explicar melhor pra nós como é que funciona o sensorzinho da Apple, mas não é só coisa. Mas enfim, eu tô propondo ideias boas aqui, vocês não... Não, eu não. Concordo não tira, que... Não tira a minha... Eu concordo que tem que arrancar a perna. Agora, eu acho que explodir é melhor. Explodir é melhor. Podia dar uma bateria ali super foda, assim, que explodir. Cara, ia ser foda, imagina o cara correndo com... Ah, roubei aquele otário. Ah, vai. Vamos fazer uma enquete depois no Twitter do Não Ovo pra ver se a sua ideia foi aprovada pelos ouvintes ou não. É, e aí boa, tem, é boa, que tem, claro que tem problemas nessa tecnologia aí, que é o seguinte, o celular ele tem o IMEI, né, que é aquele código, IMEI, não sei se assim é pronuncia. Como se fosse um chassi de carro. Chassi do carro. E aí, por exemplo, tu liga pra Apple e fala o teu IMEI, lá o teu IMEI, eu não sei como é que fala esse negócio. Tudo bem. É. Tu liga lá e fala o número, e aí se o atendente digita errado explode outro celular. Não, mas não vai ser assim, Brian. Vai ter Brian. vai ter muita coisa. Cara, é igual quando você vai pedir uma pizza, é muito passo. É muito passo. Muitas etapas. É, caralho, meia hora. Pizza é difícil. É meia hora, entendeu? É meia hora. Então os caras vão pegar todos os protocolos possíveis. Deseja explodir? Que protocolo? Cara, que protocolo, imagina sério, isso. Deseja. Imagina você. Eu acho que antes da explosão, devia tirar uma foto e mandar pra pessoa. Antes da explosão. Só pra ver. Boa. Antes e depois também. A câmera não explode. Pra ver como é que ficou o ladrão. Tinha uma caixa preta do celular que ia guardar as informações do cara sendo explodido. Depois. Boa ideia, essa é boa. A caixa preta do celular. Aí o cara explode. A caixinha preta. Então, senhor Luiz. As ações da Apple iam subir ainda mais, cara. Nossa senhora. Então, senhor Luiz, só pra confirmar, o seu CPF é tal, o seu endereço é tal, o seu número é tal, você deseja mesmo explodir o celular? Nossa, sim, cara. Com todo mundo explode! Nossa, o cara... Tomara que ele esteja assim com todos os assaltantes, ele assim... jogando Angry Birds, tá ligado? Todo mundo... Jogando, passar de fase aqui, né? Tá todo mundo pro pau. Muito bom. Muito bem, então com explosões e assaltos, terminamos mais um Não Ovo. E você que não é ainda assinante do nosso feed... Tem gente que não sabe nem o que é feed, Brian. Explica o que é feed. O que é feed? Eu também não sei bem o que é. Eu só sei como funciona. Obrigado, Brian. Explicou, Brian. O feed... Inclusive, eu tava vendo que o feed não sabe, é muito fácil, porque é feeds.feedburner.com/nonou. E aí o cara que tem Android, ele consegue assinar ele isso. Ele consegue com esse endereço, tá no post cadastrar do blog isso aí, né? Qualquer aplicativo de podcast, independente do sistema operacional que ele usa. Boa. Você falou que é tão fácil, você explicou, pareceu tão difícil pra mim. Cara. É só ouvir de novo. Quem tá ouvindo pode ter o poder do replay. Entra lá no post. Entra no post. Dá um Ctrl-C, Ctrl-V no link que tá lá. Vai estar um local do post, vai estar escrito, ó, feed, e vai ter um link. Copia e cola. Qualquer aplicativo de podcast. Na hora que a pessoa baixa o aplicativo, na hora que ela vai adicionar um podcast, ela pode só escrever Não Ovo, que a maioria já acha. A maioria já tem. Só que sempre tem aquele cara que usa lá o Curumin server, não sei o quê. E aí esse cara provavelmente não vai achar. Sempre tem uma ala. Sempre tem. Usa o Ubuntu 3.0. Isso, o Windows Phone, não sei o quê, com o aplicativo não sei o quê de podcast. O Linux ao contrário. Curumin. Aí é foda. E aí esse cara aí, se ele não achar o Não Ovo na busca, ele pega lá o endereço do feed. Ele vai no tomar no couro, mas eu não quero que escute também. Vai encher o saco. Cara, no curso que eu fiz de informática, mas já acabou, né? Porque eu tô puxando outro assunto. Já acabou. A gente usava o Curumin, cara. Tá velho. E também você que usa iPhone, você que é um Apple Fag ou coisa do tipo, você que é fã do Steve Jobs ou da Mulher Maçã, você também pode entrar no aplicativo Podcasts, né? Que normalmente já vem aí com o sistema operacional aí do iPhone, do iOS aí qualquer, e digitar Não Ovo, que você vai encontrar ali amarelinho, bonitinho, o nosso logo. Só alegria. E aí, rapaz, depois que você assinou o feed, é só alegria. A gente já tá em segundo já aqui. Hoje a gente já tá em segundo aqui no número de downloads. Quem que a gente mais passou? Não vou nem falar nada. Entra lá e veja lá. Não vou nem falar nada. Não Ovo tá bombando bombas. Bomba. Então, assim, quando você assina o feed, toda vez que sair um episódio novo, você já recebe automaticamente no seu celular. Ele vai mostrar uma notificação ali pra você escutar, fica mais fácil também, né? Muito bom. É muito mais legal. E também compartilha aí todas as nossas publicações, curte, dá RT no nosso Twitter, lá que a galera é muito engajada, acho muito legal. A gente lê tudo que vem no Facebook, tudo que vem no Twitter, a gente lê. Então, @ Não Ovo no Twitter e / Não Ovo no Facebook. Me estendi bastante. E é isso aí, por favor. Assaltante que estiver ouvindo agora o Não Ovo, não nos assalte.